coisa que a criança mais detesta é tomar banho. Você já reparou nisso? Eu me lembro que na infância era uma luta para minha mãe me colocar debaixo do chuveiro. Uma criança detesta tomar banho e receber cobranças do tipo: lave bem as orelhas, lave também as costas das mãos. Então, eu quero lhe falar de um menino que decidiu revoltar-se com esta situação. Ele cansou. Chega de banho. Chega desta obrigação. Eu tenho que tomar banho para tudo, banho para dormir. Tenho que lavar as mãos antes de comer. Tenho que lavar direito as minhas orelhas. Chega, chega, estou cansado. E este menino resolveu ir embora. No dia seguinte, pela manhã, bem cedinho, antes que os seus pais se levantassem, ele se vestiu e foi embora. Quando ele saiu à rua e viu que o mundo inteiro estava diante dele, ele começou a dar pulos de alegria e dava socos no ar e dizia: agora eu sou livre, nunca mais vou tomar um banho na minha vida. Ele saiu correndo e correu e correu. Ele queria ficar o mais longe possível da casa do seu pai para que ele não retornasse mais ali e nunca mais precisasse se lavar. E ele foi embora. Ganhou o mundo. Andou, andou, andou, até que deu a hora do almoço. E ele resolveu pedir numa casa um prato de comida. E ele bateu palmas e saiu uma senhora e ele disse: a senhora pode me dar um prato de comida porque eu estou longe de casa? E a mulher olhou para ele e viu que era um menino bem apresentável, estava limpinho, estava bem vestidinho, não viu nada demais e deu para ele um prato de uma boa refeição. Satisfeito, ele continuou a sua viagem, o seu caminho em direção à liberdade. Nunca havia sido tão feliz. E continuou andando, andando, e se distanciando cada vez mais da casa do seu pai, de todas as obrigações que ele se lembrava, principalmente aquela de se lavar. E quando escureceu, ele experimentou novamente bater palmas à porta de uma casa e pediu um prato de comida. A mulher que saiu para fora olhou para ele e um menino bonzinho, de boa aparência, bem vestidinho, ela não viu nada demais e deu para ele um prato de comida. E então, aquele menino, após ter jantado, continuou a sua caminhada, até que ficou cansado, com sono, e dormiu no meio da rua. Mas ele não percebeu que, à medida que ele caminhava, sujeiras, poeiras, estavam se acumulando no seu corpo. E naquela noite, quando ele dormiu no chão, ele acabou sujando a sua roupa. No dia seguinte, quando amanheceu, ele olhou para suas mãos e olhou para o seu corpo e viu que havia muita sujeira. Ao invés de ficar preocupado, ele vibrou e disse: que maravilha! Fui dormir ontem à noite sem ninguém me dando ordens para tomar banho e acordei agora de manhã e não vou precisar tomar banho. Ai, mas que fome que eu estou! Vou pedir alimento em alguma casa. E quando ele bateu palmas, saiu uma mulher para fora e ele pediu um pedaço de pão. E a mulher, vendo a aparência daquele menino sujo, com os cabelos desgrenhados, ela disse: hoje não tenho. E bateu a porta na cara dele. E ele pensou: bom, vou bater em outra porta. e andou mais um pouco até a próxima casa e fez novamente como havia planejado. E a mulher deu a ele outra recusa. Ele disse: por que que as pessoas estão me evitando? Ele falou: hoje eu não vou tomar café da manhã, não. Vou só almoçar depois. E continuou andando, andando, e sem que percebesse, mais sujeiras foram se acumulando na sua roupa. Ele, cansado, sentou-se à beira do caminho e sujou-se mais ainda. E quando deu meio-dia, faminto, ele bateu palmas à porta de uma casa, e quando a mulher saiu, ele pediu um prato de comida. E a mulher, olhando a sua má aparência, disse: hoje eu não tenho, e fechou a porta. E esse menino começou a compreender que as pessoas o evitavam e não lhe davam mais nada por causa da sua sujeira, mas ele achou que valia a pena continuar o seu caminho rumo à liberdade. Mas foi à noite, com o estômago roncando, que ele sentiu uma rejeição maior ainda. As pessoas não lhe davam nada. O segundo dia havia se passado e ele estava muito sujo agora. E dormindo mais uma vez na rua, sujou-se mais ainda. E pela manhã, faminto, foi suplicar por um pedaço de pão, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava muito sujo. Lembrou-se então da casa do seu pai, do conforto que ele tinha, da cama limpa e quentinha, da mesa farta e tudo aquilo que ele havia deixado por causa da sua rebeldia em lavar-se. E ele desejou ardentemente voltar para casa, mas ele estava perdido. Ele havia andado tanto que não tomou nota do caminho e não sabia mais como voltar. E assim ele foi ficando, dia após dia, revirando o lixo e cada vez mais sujo, e dormindo ao relento, e tomando garoa, chuva, e passando frio muitas vezes. Então, aquele menino começou a chorar. Mas ele não sabia que o seu pai, extremamente preocupado, havia saído em sua procura. E num dia em que este menino dormia ao relento, sobre um pedaço de papelão, usando jornais velhos como lençóis, o seu pai o encontrou e com carinho o recolheu em seus braços, feliz por ter achado o filho que estava irreconhecível. Quando ele abriu os olhos, ele viu seu pai e ficou muito feliz. Deu um abraço forte, lançou-se no seu pescoço e o beijava, dizendo: pai, o senhor promete que não vai me bater? Eu fiz uma coisa errada, mas eu queria tanto voltar para casa, mas eu tinha me perdido. Que bom que o senhor me encontrou. E o seu pai lhe disse: imagina, filho, não vou te castigar. Pelo contrário, vou te levar para casa. Você está com fome? Ah, pai, eu estou com tanta fome. Então o pai disse: hoje eu vou mandar fazer uma refeição caprichada para você. E o menino feliz segurou na mão do seu pai e disse: pai, nunca mais eu vou sair de casa e prometo também que jamais te deixarei. E quando chegaram em casa, ele ouviu o seu pai dizer aos empregados: preparem hoje a melhor refeição para o meu filho. Quero que caprichem, porque encontrei o meu filho que estava perdido e desaparecido. Aí o pai olhou para ele e disse: meu filho, você precisa se lavar. E ele disse: com prazer, papai. E foi e tomou o seu banho, e ele sabia que graças àquele banho que ele estava tomando, ele poderia desfrutar de uma das melhores refeições de toda a sua vida. Você que está ouvindo esta ilustração, já pode interpretá-la comigo. Você é este menino. Nós continuamos rejeitando o banho que o pai determinou. Você sabia que cada pessoa que ouve a palavra do pai precisa se batizar? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E a pessoa, quando ouve esta palavra, ela começa a se purificar pela palavra. Salmo 119, verso 9, diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Mesmo que você seja rebelde, olhe o teu estado. Você não tem direito às melhores coisas. Você está sendo rejeitado pelas outras pessoas. Ninguém está lhe dando nada. E você precisa se purificar. No Salmo 51, verso 2, o salmista dizia: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sem que você perceba, a cada dia você está se sujando um pouquinho, e você precisa se lavar. Quando Ananias encontrou Saulo, ele estava imundo, não na sua roupa, mas na sua alma. Ele era uma pessoa cheia de pecados, mas o homem de Deus dirigiu-se a ele e disse com autoridade: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E se você atender a voz do teu pai, porque o pai já te encontrou, você estava perdido, sem rumo, sem direção, mas foi o pai que te encontrou. E se você agora ouvir a sua palavra e atender aquilo que ele está mandando para purificar o teu coração, para purificar a tua consciência e lavar o teu corpo com água limpa e para purificar a tua alma com o sangue de Jesus Cristo, então você vai ter direito a fazer a maior e melhor refeição de toda a sua vida. Isto é, você vai poder participar da Santa Ceia do Senhor. E um dia, lá na glória, você estará vestindo uma veste branca e comprida até os pés, e você olhará à tua volta e verá milhões de milhões usando a mesma vestimenta. E você também ouvirá, lá na glória, uma voz ecoando e perguntando: quem são estes de brancos vestidos? E outra voz responderá: estes são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.